Boa noite, obrigado por terem vindo. Apesar desta noite, vamos tentar aquecer e fazer aqui uma grande passagem de ano na Bahia, de Cascais. Obrigado a todos. Foram muitos anos, muitas viagens. Todas elas debaixo de um só céu. Mais forte que isso, vai! Voltar sem um legal sinal à televisão, até sentir a eletricidade aumentar mais da tensão. Alta tensão vai transformar-se, a energia sempre provável, que ao acender as nossas vidas, ilumina quem é responsável. Quem é responsável? Alguém que sofreu só céu. Num só céu.